vencedores pela graça. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça atendes caído. Gálatas 5:4. As pessoas envolvidas nas paranoias das pseudo-batalhas espirituais e falsos chamados proféticos são depressivas, amargas e cheias de culpa. Têm um complexo de inferioridade, necessitam de reconhecimento e de chamar atenção para a sua superior espiritualidade nos outros o tempo todo. É nestas lavouras que surgem os famosos profetadores. Não se comunicam, têm os sentimentos e as emoções sacrificados no altar. Eles transmitem um juízo de infalibilidade tão mortal e tão sobre-humano que causam depressão nos que os ouvem. Eles são os verdadeiros fariseus que vivem e tentam se justificar no jugo da lei de Moisés que, na questão do julgamento, era sem perdão e sem misericórdia. E pasmem, é com esse mesmo juízo que eles julgam as pessoas. E quando se tornam profetas, amados irmãos, santa misericórdia é o juízo final antecipado sobre os pecadores. São tão separados da raça humana, da própria mortalidade e humanidade, e tão cruéis e proibidos com a própria vida, tão cheios de justiça própria que não conseguem mais enxergar a graça, a bondade e o perdão de Deus, nem mais serem sensíveis à dor alheia para amar aos irmãos e ao próximo. São tão santos e separados que não se permitem mais nem mesmo ter alegria de viver para si. Deus tenha misericórdia destes irmãos. Eles precisam dobrar o seu orgulho na cruz e abrir os olhos espirituais para a palavra de Deus em Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Os verdadeiros profetas continuam existindo no Novo Testamento, chamados dentro do ministério da igreja, e a vida espiritual é uma realidade, e também as manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Mas agora estamos debaixo da nova aliança, a aliança de Jesus, que trouxe à luz a vida eterna e a salvação sobre todos os que creem, segundo as promessas das Escrituras, e debaixo da dispensação da graça, para a qual temos acesso através da fé no Filho de Deus, que por meio da sua morte sacrificial e obra expiatória por nós na cruz nos deu vida, por meio da sua vida e justiça perfeita que foram creditadas e transferidas para nós que aceitamos o seu testemunho, sendo regenerados, justificados e salvos para uma viva esperança de salvação, se tão somente permanecermos firmes e fundados na fé até o fim. Decretos da Fé. Blogspot.com